pra mostrar a Deus a força da tua fé. Ele cura e te liberta, se você quiser. Entregue a Deus a sua vida e tudo mais Ele o fará. Cante um louvor, porque Deus escuta como uma oração, para que fortaleça a sua comunhão. Ele é fiel e a sua dor acabará. Cante um louvor, para que Ele escute do seu coração. Que possa te encher da sua unção. Cante um louvor, pra beber da sua água e não sentir mais sede, pra que a sua alma sinta o perdão e você conquistará a salvação. Pois tudo passa, mas as suas palavras jamais passarão. Deus é digno de toda a minha adoração. O teu sangue redimiu nossos pecados. Pois tudo passa, mas as suas palavras jamais passarão. És o único Deus, caminho e solução. Eu quero unir contigo a minha fé. A minha vida pertence a Jesus de Nazaré. Que possa te encher da sua unção. Cante um louvor, pra beber da sua água e não sentir mais sede, pra que a sua alma sinta o perdão e você conquistará salvação. Pois tudo passa, mas as suas palavras jamais passarão. Deus é digno de toda a minha adoração. O teu sangue redimiu nossos pecados. Tudo passa, mas as suas palavras jamais passarão. És o único Deus, caminho e solução. Eu quero unir contigo a minha fé. A minha vida pertence a Jesus.